Há um tempo eu estava no Telegram e acabei vendo um vídeo sobre jornalistas debatendo sobre as pessoas não confiarem mais neles, e um até cita sobre a questão de os usarem como checadores de fatos, e eles se perguntam o porquê de muitos não confiarem mais neles. Estamos com vocês nos grupos, mas até uns anos atrás a gente, o jornalista, né, sempre tinha alguém, aquele amigo no grupo, que ele uma hora falava assim, e você, que aí polarizavam dois ou três ali, né, com duas opiniões, e a gente, jornalista, era utilizado como para tirar dúvida, né? Você que é jornalista, que trabalha, sei lá, no teu veículo, no Estadão, no meu caso, assim, fala aqui, qual que é a verdade? Acabou. A nossa opinião não interessa mais. Não, a gente, na verdade, é opinião negativa, né? Você negativa. Tem imprensa, vale menos por... Não precisa ir muito longe para saber o porquê de muitos jornalistas, emissoras de TV e rádio estarem deixando de ter a confiança de seu telespectador e ouvinte. Está cada vez mais escancarado que a imprensa no geral está enviesada e manipula a opinião pública de uma forma indireta, algumas vezes até mais direta, escancarada, sem falar do conteúdo preguiçoso que é traduzido de veículos de imprensa internacionais. Hoje em dia, com ferramentas de pesquisa, é possível checar os fatos por nós mesmos, e nisso descobrimos que o alerta vermelho não é bem assim como o senhor William fala no jornal toda noite. O vitimismo e a apelação de sempre falarem nós temos compromisso com a verdade é bem vergonhoso. O jornalismo se tornou mais uma ocupação do que um trabalho. Qualquer um com um celular, uma câmera, um computador e um editor de texto pode ser jornalista. Basta digitar o, entre aspas, fatos da fonte Juro por Deus e publicar em um blog ou até mesmo fazer um vídeo para o YouTube. Afinal, estes sites e redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram seguem uma única pauta e é essa que muitos estão expostos sem perceber. Os que duvidam, pesquisam e conseguem ver além do que falam são considerados loucos, negacionistas, racistas, fascistas, boomers e entre outras palavras. O discurso de fundo diz, siga minha opinião ou você estará fora de minha bolha. Se for assim, prefira se isolar dos seus amiguinhos histéricos, que vai fazer bem para a sua saúde. E se você não concorda com o que falei, está com a boca espumando, querendo digitar, calma. Veja mais um exemplo. A qualquer momento, ficou azul, gente, ficou azul, a gente virou 284, neste momento temos 284 delegados para Joe Biden pela Pensilvânia. Então, o que eu tenho a dizer para vocês, nesse momento aqui, é o seguinte, eu gostaria só de que vocês viessem. E para finalizar, irei mencionar uma frase do Jonathan Foster, professor da Universidade de Jornalismo do Reino Unido. Se alguém diz que está chovendo e outra pessoa diz que está seco, seu trabalho não é citar os dois. Seu trabalho é olhar pela janela e descobrir qual é a verdade. Gostaria de agradecer aos canais do Telegram Juventude Revoltada, Trash and Post e Gritaria que compartilharam meus episódios em seus respectivos canais. Um abraço e até o próximo episódio.